ceder rueguista. Yo no soy soñadora, yo canto copita. Entre cigarro y vino, quiero decir contigo. A mí me importa ruido, quiéreme con cariño. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tum, pam, pam, que tumba, que te, que te, que te, que te, que pam, pam, pam, que tumba, que tumba, que te. I am my sweet place. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 3 de agosto de 2013, edição número 13 deste espaço radiofónico, que então lhe vai trazer de princípio ao fim motivos de interesse para ficar connosco. E desde logo, o tema que abriu esta edição é motivo de destaque: Cláudia com Papa London, ele que é uma referência no mundo da música afro-europeia. E que aqui então traz a portuguesa Cláudia, que é uma jovem cantora, enfim, que está a dar então os seus primeiros passos e que tem então a oportunidade de gravar este tema, que promete, sem dúvida. É um tema que promete aquecer ainda mais o verão, este que dizem que vai ser o mais frio dos últimos 200 anos, ou até mais, quatro, falando dos últimos 197, mas pronto. O que interessa mesmo é que esta musiquinha já vai animando aqui a malta, pelo menos no canal 1 da Antena Web, aliás, na Antena Web. E bom, a música chegou ontem e nós já começamos a passá-la hoje no nosso Eclipse Total. Foi tema de abertura desta edição, Cláudia com Papa London. Então, é o tema que dá para o nome de Chiquitam. Vamos seguindo com mais música. Esta semana também até nós chegou o tema dos Guaraná, Gol. A música chama-se El Verano del Amor. Mais uma música agitada. e Jinka, um português que não está sozinho, mas que nos canta Bará Beo. Vamos fechar essa sequência com música de Mandy e Booty Call com Memorable Time. Esta música vem do estrangeiro, não tem nada a ver com Portugal, vem do estrangeiro e portanto é um tema que, pronto, chegou até nós, é uma das muitas novidades que vai chegando em termos internacionais. Hoje, também para conferir, nesta edição do Eclipse Total, entrevista com a escritora Vânia Tavares, que lançou em 2011 o livro A Formiguinha Leonor. Mas para já, El Verano del Amor com os Guaraná Gol. Yeah, ladies and gentlemen, DJ Cortez. Yeah. lugar. Canal 1. Oh,

de tu cuerpo me da calor. Así que dale, ven, que dale, amor, que dale, ven, amor, así que dale, que dale, que dale. Ay, amor, si tú me quieres, el sabor de tu cuerpo me da calor. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. De regresso depois destas duas musiquinhas de Marina com Ai Amor e antes Jorge Guerreiro com Bará Beré. Músicas que os ouvintes aqui escutaram e que certamente, espero bem pelo menos, tenham gostado. Pois é, ora... Antes de passar à próxima música, quero falar-vos do seguinte. No seguinte endereço que eu estou a digitar neste momento, radioantenaweb.info/agenda.htm, ou se preferirem, entram em qualquer um dos canais, vão ao link no menu que diz Agenda de Espetáculos e vão parar ao mesmo sítio. Existe aqui disponível uma agenda de espetáculos. É a novidade, desde esta quinta-feira que está disponível então esta agenda de espetáculos que vai desde o dia 3 de agosto, ou seja, hoje, quando lá forem, o mais provável é que este dia já tenha sido lá retirado, e domingo, dia 15 de dezembro, portanto são no total 23 dias que poderão ser muito interessantes para todos aqueles que nos vão acompanhando. E eu vou partir aqui desta mesma agenda para escolher a próxima seleção musical. Os Hard Rock vão estar no dia 10 de agosto, na Praia da Vitória, na Ilha Terceira. O concerto insere-se nas festividades da praia, nas festas da praia. Pierre Aderne vai também marcar presença em Portugal, no dia 10 de outubro. No Centro Cultural de Belém. Os bilhetes já estão à venda no CCB. E as Azeitonas vão estar no dia 2 de novembro pelas 22 horas no Coliseu do Porto. Isto faz-me escolher três temas para esta edição do nosso Eclipse Total. Primeiro, Hard Rock com uma música que eu acho lindíssima, que é um tema dos Madre Deus, e que esta foi sem dúvida uma versão, digo eu, muito, muito bem conseguida. Vamos também ficar com, não é um tema do Pierre Aderne, mas sim da Rita Gordo. Escolhi este tema porque foi através de uma escolha na passada semana nos Cores que escolheu eu, com o Pierre Aderne e com o Corroseta, que depois fica a conhecer também esta... Aliás, a Rita Gordo, vamos trazer aqui também, porque é um nome que é raro passar aqui na Antena Web. Aliás, já começou a passar na semana transata. Portanto, vamos aqui reforçar essa cantora, ou essa presença da cantora. Mas também não podia deixar de passar um tema de Cuca Roseta, que no caso se chama Fado do Contra, e que vai também então ser escutado nesta edição do nosso programa. Para acabar esta sequência, os Azeitonas com Ray D, uma música que é também ela muito, enfim, é bem ao estilo de Miguel Araújo, digo eu, ou seja, muito elaborada, muito imprevisível em termos literários, o que a torna muito rica. E portanto são estas as próximas 4 músicas que vamos ouvir, tirando aqui a Rita Gordo, que não está na agenda, mas os restantes nomes, está bem, a Cuca Rosita não está na agenda, mas à conta do programa Música Portuguesa Brasileira, o MPB da RTP1, realmente foi, enfim, a partir de uma escolha do Nuno, nos cortes que eu escolhi, eu conheci precisamente a intérprete, que vou então partilhar com vocês. É também uma voz que eu acho que vale a pena ser ouvida, por isso partilho, mesmo não fazendo parte desta agenda, nem sequer dos artistas com quem Pierre Aderne cantou. Então vamos lá recapitular de uma forma muito simples e imediata. Próximos temas que vamos ouvir, os Hard Rock vão ser os primeiros a cantar nesta sequência de 4 temas. Eles que nos vão então trazer o Pastor. Logo depois, Rita Gordo com agora que fugiu-me aqui o nome do tema. Bom, já não vou dizer como é que se chama aqui a música da Rita Gordo. Cuca Roseta vai-nos também cantar o Fado do Contra. E por fim, a última música, portanto, desta sequência chama-se Ray D e é dos Azeitonas. Quanto à música da Rita Gordo, bom, o tema chama-se nem mais nem menos que O Segredo das Coisas. E sim, está correto então. Vamos à música então, ficamos com estes 4 temas. Até já!

já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello fai, fica logo louco o pai. Kiki, chica, tá bolém, diz que é sete, discoteca, diz que não quis a cassete, ainda nem rebobinou. Diz, mas é que música era a quinta, agora deu no meu. Diz, mas é que música era a quinta, agora deu. Está a música então dos Azeitonas com este tema então que dá pelo nome de Ray D. Antes com o Roseta com Fado contra Rita Gordo com o Segredo das Coisas e também a música dos, ou a versão dos Hard Rock, o tema O Pastor. Hard Rock então que vão estar já no próximo dia 10 na Praia da Vitória. Pois é, muitas informações que estão então disponíveis nessa agenda em www.radiointerweb.info. E atenção, porque vamos ter mais novidades também na nossa agenda de espetáculos. Vamos fazer tudo para continuar a trazer aos nossos ouvintes motivos, mais que motivos suficientes de interesse para visitarem a nossa página, ou seja, ouvirem os nossos programas e também ficarem através do nosso site informados. Pois é. E agora vamos à nossa entrevista. A Vânia Tavares escreveu em 2011 um livro. Ela lançou e chama-se A Formiguinha Leonor. Segundo nos contou na entrevista que vamos agora ouvir, há também um novo livro já na calha. Mas ainda sobre A Formiguinha Leonor, Vânia Tavares também nos desvenda um pouco da história, sem, claro, desmistificá-la. Já agora o livro está à venda e pode ser encomendado. Pode também seguir a Vânia Tavares no Facebook, que é sempre uma plataforma de publicidade, não é? Portanto, mas vamos ouvir então essa entrevista. A música que aqui lhe apresento não fala de formigas, fala de sapos, e é da Maria Armanda. A música chama-se Eu Vi um Sapo. Ali na Que escolhi uma música infantil para antes desta entrevista. A música que ouvimos vai de encontro, enfim, não falo em formigas, mas mas vai de encontro à conversa com que eu vou ter agora com Vânia Tavares, escritora e autora do livro A Formiguinha Leonor. Vamos falar um bocadinho sobre o percurso artístico da Vânia Tavares e também do livro. Olá, Vânia, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Vânia, para quem não a conhece, quem é que é a Vânia? De onde é que vem? Há quanto tempo é que está nesta área da escrita? Conte-nos um bocadinho. Eu sou a Vânia, tenho 20 anos, sou de Valdecâmara, mas morei no Porto há algum tempo porque estive lá a estudar. Escrevi o meu primeiro livro, A Formiguinha Leonor, em outubro de 2011, mas já estou na... assim... Ok, estou-me a baralhar tudo. Já estou na área da escrita há algum tempo, porque eu já escrevo desde pequena, logo que aprendi a escrever na primária, com 7 anos. Sempre gostei muito de escrever e de ler, e comecei a escrever no meu diário, quando tinha 8 anos. Pronto, aqueles textos próprios da idade, os pensamentos, e aquelas coisas que nós fazíamos quando tínhamos essa idade. Depois, à medida que fui crescendo, fui aperfeiçoando o estilo de escrever, claro. E um dia lembrei-me que eu sempre tive aquela ideia que queria escrever um livro, não é? Só que eu, quando era mais nova, achava que era impossível. Uhum. Mas pronto, chegou a uma altura que eu achei que afinal, se calhar não era assim tão impossível. Também há 10 anos não era tão fácil como agora, não é? Felizmente, enfim, há quem diga que hoje em dia se edita tudo, quer na escrita, quer na música, mas o editar tudo também tem o seu lado bom, não é? Que permite que outros artistas que não têm tantas possibilidades financeiras consigam chegar mais rapidamente a um objetivo, e quando estão a trabalhar a sério, o trabalho então é bom e a facilidade até é positiva. À medida que o tempo foi passando, tanto como a Vânia falou, tanto foi crescendo, houve uma evolução natural das coisas, mas teve algum apoio na escola? Houve algum professor que chamasse a atenção para a sua escrita em termos positivos? Portanto, como é que houve esse incentivo ou não? Sim, eu acho que na escola os professores sempre disseram que eu tinha jeito para fazer composições, que fazíamos na escola, diziam que gostavam da minha forma de escrever. E quando é que surge a possibilidade então de lançar o livro? Ou seja, o livro foi lançado em 2011, mas como é lógico, até desde que a oportunidade surge até à concretização, vai sempre um caminho, não é? Quando é que surge essa oportunidade ou essa inspiração, essa ideia, enfim, para lançar este livro? Então, foi há 2 anos, como eu disse, foi em 2011, e eu nessa altura estava a estudar em Penis. Mas eu não estava a gostar muito do curso. E então eu estava-me a dedicar mais a outras coisas, como por exemplo a escrever. E um dia eu estava a ler um artigo sobre formigas, e tinha lá coisas sobre as formigas que eu achei mesmo interessantes e que não conhecia. Por exemplo, que elas têm 500 mil neurónios, e que para saberem se são do mesmo formigueiro ou não, elas tocam com as antenas uma na outra, porque se os cheiros forem iguais é porque elas são do mesmo formigueiro, entre outras curiosidades. E eu achei que aquilo era um bom tema para escrever um livro. E em vez de escrever como num artigo dessa revista, a dizer as formigas fazem isso e isso, devia transmitir o que as formigas fazem através de uma história. E neste caso seria mais adequado infantil. E também porque as formigas são sempre vistas como um exemplo de trabalho em equipa, de amizade, de respeito. De facto é uma aliás, eu ainda antes de ter a certeza de que era um livro infantil, como perguntei depois à Vânia, assim que vi a formiguinha Leonor, automaticamente me reportou não só pelo diminutivo da formiga, mas também porque a formiga é quase automático, associamos sempre à velha história da cigarra e da formiga, não é? Sim. Acaba sempre a haver essa associação. E porquê Leonor? Porque é um nome que eu gosto muito, não é inspirado em ninguém, é só mesmo por causa disso. E para quem não conhece o livro, o que é que a Vânia nos pode dizer sobre o livro? Porque, enfim, poderá inspirar algumas pessoas à aquisição do mesmo. O que é que nos pode assim adiantar do livro? A Formiguinha Leonor é a história entre duas formigas, a Leonor e a Helena. A formiga Leonor era uma formiga que vivia feliz com a sua família, trabalhava muito, e um dia ela estava no formigueiro e apareceu-lhe uma formiga muito estranha, que é a Helena. Era uma formiga assim um bocado, tinha a cor a tender um bocado para o azul, era muito mais gorda, muito mais alta do que as outras formigas, ou seja, era muito estranha. Então supostamente a Leonor tinha de tocar com as antenas na Helena para saber se são do mesmo formigueiro, só que a Leonor nem sequer conseguiu fazer isso, porque a formiga era tão estranha que estava-lhe a meter impressão. Então as formigas do ninho da Leonor rejeitaram a Helena, por ela ser diferente. A Helena foi embora, muito triste, e pronto, agora não posso dizer mais nada. Exatamente, não, exatamente. Não. já ia dizer isso também, que pronto, a partir daqui eu fico muito triste. É comprar o livro para saber o resto da história. Exatamente. E já agora, onde é que podem adquirir o livro? É assim, podem em qualquer livraria. Se não tiver o livro, podem encomendar. Dizem que é da Papiro Editora e a livraria entra em contacto com a Papiro. Ou podem mesmo falar comigo através do Facebook ou por e-mail, que eu também tenho livros para vender. E qualquer informação podem contactar a minha editora, que é a Papiro Editora. Tanto falou, o livro já foi lançado em outubro de 2011, já estará quase a passar 2 anos. Há já a ideia de um segundo lançamento, de um segundo livro, ou ainda nada projetado? Já não é para crianças. Mas depois quero voltar a escrever para crianças. Pronto, ou seja, para já, então já há alguma ideia? Já está-se a projetada ou ainda é só ideia? Estou a escrever. Mas lá está, ainda demora muito tempo porque tenho muitas ideias, então vou sempre mudando as coisas. E depois também tenho de fazer muito trabalho de pesquisa. Por exemplo, quando eu crio uma personagem, imaginemos, vou criar, sei lá, um médico. Tenho de falar com vários médicos para saber como é que é a vida do médico, ou seja, para tornar a personagem mais realista. Mas, exatamente. Pois é um dos desafios, não é? Quando fazemos histórias infantis não há muito essa preocupação, enfim, não há muito, não é? Mas ainda quer dizer sempre alguma coisa. Mas depois, quando passamos para outra área, uma área mais para adultos, a exigência já é outra, não é? Exatamente, é por isso que demora muito mais tempo. Mas há uma previsão de quando o livro possa eventualmente sair? Já tem nome? Já tem... Eu estou a tentar perceber. Sim, eu já tenho um título. Que ainda não pode ser revelado, é isso? Pode. É, chama-se Na Medida Errada. Mas depois é que vamos ver o que é que foi feito na medida errada. Exatamente. Fala um bocadinho de extremo. Por isso é que é na medida errada, porque não há muito equilíbrio. Fala da situação de duas amigas. Que são um bocado o oposto uma da outra. E pronto, não existe muito meio termo. Exato. Eu espero, em relação, tinham-me perguntado já uma previsão de quando é que vai ser lançado, espero que seja para o ano. É que já me perguntaram isso ano passado e eu disse, espero que seja este ano, mas agora espero mesmo que seja para o ano. Pronto. E a Vânia, já tem números de vendas, imagino. Já teve uma noção da recepção do livro? E tendo em conta sempre que estamos a falar de um período de crise, tem já a noção de valores em termos de vendas? Como é que as coisas correram? O balanço foi positivo? Foi dentro das expectativas? Como é que correu? Assim, eu acho que até foi muito positivo, porque eu costumo ir às escolas e às bibliotecas apresentar o livro e costumo levar para vender. E por acaso eu vendi mais do que eu estava à espera. Claro que há sempre sítios em que se vende menos e outros que se vende mais. Mas até acho que sim, que foi positivo. Também o livro são 8 euros, não é? Sim, sim. É o chamado investimento, já que há tempos falei isso com uma artista na área da música. É um chamado investimento seguro. Portanto, nunca há, digamos que, até vamos colocar a hipótese, porque isto é possível, não é? E acontece com todos os artistas, é? Em qualquer tipo de área, não é? Há uns que gostam mais, há outros que gostam menos, há outros que acabam por não gostar, outros que acabam por adorar, mas de todas as formas nunca é um investimento dado por mal feito, ou seja, são 8 euros, é um preço bastante acessível, tendo em conta que estamos a falar de um livro, não é? Que são páginas... E cada folha tem, por muito que se divida em duas páginas, cada folha tem sempre o seu custo. E vamos imaginar isto aqui, uma conta muito simples. Façam, sei lá, um livro de 10 páginas, vezes 300 exemplares, e vão obter 3 mil folhas. Isso, só isso, como é lógico, isso não é assim, um livro não tem 10 páginas. Como é lógico, é um já dá para ter uma ideia, não é? Mas de todas formas é de facto um valor compensador. E acho que vale a pena a aquisição deste livro, já aqui a Vânia falou. Já agora, a Vânia tem alguma página oficial de Facebook? Onde... Sim, é a Vânia Tavares. Portanto, quem quiser chegar ao contato com a Vânia e ter mais informações, basta procurar pela página oficial então da Vânia e aí vão ter também informações sobre o livro. Eu estava a fazer a pergunta um bocadinho retórica, porque nós já temos conhecimento da página. Mas já temos contato com a página, e daí eu também estarei a dizer que lá encontro informações sobre o livro, né? Foi lá que encontrei algumas delas. Portanto, pronto. E outros dos ouvintes também já estiveram aqui, e quem fala do livro fala do futuro livro, né? Que lá terá as suas informações a seu tempo. Certíssimo. Vânia, quero agradecer-lhe sinceramente este tempo que nos dedicou. Obrigada, eu. Esperando de forma muito sincera que este livro, Formiguinha Leonor, seja o primeiro de muitos e que obrigada. Seja esta uma carreira na área da escrita bem sucedida e que, pronto, quando o segundo livro sair, ou para este ano ou para o próximo ano, esperemos que, pronto, tenhamos aqui a oportunidade de trazer novamente a Vânia à conversa. Ai, obrigada. Para falar um bocadinho sobre este livro. E pronto, nós vamos ficar por aqui. Eu vou pedir à Vânia que não nos ligue. Nós vamos ficar por aqui. Vou trazer aos nossos ouvintes um outro tema. Ora, nós abrimos com um tema infantil. Vamos agora fechar com um tema que não é propriamente infantil, mas tem um nome alusivo. A música chama-se Vou-me Embalando. A intérprete não é Susana Félix, embora seja a autora do tema, mas sim Patrícia Antunes. Vamos ficar então com este tema e quando eu voltar, já não volto com a Vânia Tavares, mas vou voltar para trazer ainda algumas novidades sobre o nosso Eclipse Total e também sobre alguns dos nossos artistas. Fico por aí, o Eclipse Total continua agora com Patrícia Antunes e este tema Vou-me Embalando. Para ninguém ouvir, as palavras foram com o vento. Eu vou me embalando só para não sentir que os segredos vão ganhando ao tempo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na sussurrei baixinho para não me ouvir. Não vá o meu coração saber que eu vou me embalando só para não sentir a dor que tenho. Depois da música de Patrícia Antunes, a música que está pelo nome de Vou-me Embalando, e eu quero agradecer sinceramente à Vani Tavares pela sua presença no nosso Eclipse Total. Agora, no nosso pátio da fama do Eclipse Total, também temos uma escritora que é então a Vânia Tavares, autora do livro A Formiguinha Leonor. Pois é, eu disse novidades sobre o programa Eclipse Total, não é? Pois é, então eu vou de férias, é verdade. Na próxima semana não vai haver Eclipse Total, vai apenas sim haver no dia 17, ou a partir do dia 17. Até lá só estarei presente em programas como Época dos Descobrimentos, Electronic Art, Outros Caminhos, ou seja, programas que são de parceria e que, portanto, não podem ficar assim como assim de férias, não é? De todas formas, nos restantes programas, naqueles que passam exclusivamente na Antena Web, eu estarei então de férias até ao próximo dia 17. Regressarei precisamente para o Escolhes Tu ou o Escolho Eu às 19h. Mas já temos entrevistado, já temos, neste caso, entrevistada. E que entrevistada! Aliás, a artista que vai fechar hoje este Eclipse Total é também a entrevistada do próximo Eclipse Total no dia 17 de agosto. O que lhe posso dizer é que nós andamos à procura dela durante sensivelmente meio ano, mas conseguimos encontrá-la e vamos conversar com ela na próxima edição do Eclipse Total. É uma fadista de Macedo Cavaleiros que se chama Ana Rita Prada, que começou a cantar e a gravar ela começou a gravar aos 13 anos de idade. Hoje tem 16, enfim, lá esperemos que a sua carreira continue pelos bons caminhos. Ela que nos contou um pouco do que é ser bragançana e ir a Lisboa cantar. A vida é mesmo assim, não é? Dá estas voltas e, portanto, bom, é de facto uma entrevista impressionante a não perder. Então, no próximo dia 17, a Ana Rita Prada, como a maior parte do nosso auditório já sabe, é uma aposta da Antena Web, desde que conhecemos o seu talento. Não temos reforçado essa questão porque não têm surgido novos temas, porque assim que surgem, como é lógico, têm destaque garantido na nossa programação, porque é uma aposta nossa. E bom, a edição de hoje do nosso Eclipse Total, em das minhas férias, vai fechar com... sabe-se lá, a voz é da Nortenha, Ana Rita Prada. Depois de muito, finalmente chegamos então ao contacto com a cantora. Eu despeço-me então com um forte abraço, agradeço pela companhia e já sabem então, vão-se mantendo a par no nosso site www.radioantenaweb.info. Entrando em qualquer um dos canais, vão ter novidades, desde programação até à nossa agenda de espetáculos. Convido-vos também a visitarem o nosso arquivo e a ficarem a conhecer um pouco mais sobre este projeto que é Antena Web. O Canal 2, por exemplo, assinalou ontem 3 anos de existência. Imagine há quanto tempo já estamos no ar. Posso dizer-lhe que faz amanhã 3 anos e 8 meses. Aliás, 7 meses, isto é correto. Agora, seu ouvinte, tenha a continuação de uma ótima noite, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença. Até de hoje a 15 dias. Ana Rita Prada com Sabe-se Lá.